Boa, chame a 140, chame pronto para o acionamento. Para o pushback em acionamento, total 991. Pushback acionamento, posição 0943. Só um instantinho, total 991. Agilize o cruzamento do pátio principal até o pátio 3, se reporte livrando no pátio 3. Agilizando o principal, forma o pátio 3. Um nível 130 ou 170. O 06, posicionado. O 397, coordene com a equipe do solo, após o King E taxiar sua cauda, autorizado seu push, chama para o táxi. O altímetro 1021. Após a passagem do King E, está livre, push, acelerado, chama no ataque, 397. O total 991, coordene com a equipe do solo, assim que o King E tiver taxiado a sua cauda, ingressando aí no pátio 3 pela Juliette, está autorizado seu push. O altímetro 1021, chama para o táxi. Gente, estamos vendo aqui com o King E, após a passagem do King E, nós vamos autorizar o pushback aqui. Bono 260, décima tem 3 mil pés. Décima tem 3 mil pés, Bono 260. Estimativo, 1021, no 021 no ajuste. No 021, Bono 260. Sobre a informação, Bono 93, pegou chuva forte sobre o campo após decolagem. Na decolagem. Olympus 43, já coordenado com a defesa aérea, o transponder confirmando o 2643, vai cumprir as informações do briefing, os canais são o canal Tango 18, alternando Tango 105. Está livre o acionamento e chame para o táxi. Só confirmando a coordenação do controle da decolagem, após a decolagem vai manter a proa de decolagem até a coordenação, até contato com o controle. Para a gente aqui, o defesa aérea informou que inicialmente seria mesmo 050, é isso? Inicialmente 3 mil pés a sua descida. 060, reportar no localizador, certo, até 3 mil pés, com 1260. Ah, ok, gente. Então está autorizado conforme o briefing, livre acionamento, altímetro no 021, chame para o táxi. Lima Eco livrou aí no pátio 3, já estacionou a frequência livre, até já. Tá, eu já só 3198, ação de identificação. Chegada maior e desse mantém o 050. Sinal, azul 4207. Do 4207, complete a aproximação, chame turno no 8, decimal 95. Obrigado. No 260, 2 mil pés, autorizada final no 0. 2 mil pés, autorizada final, está no curso do localizador agora, voo no 260. 1201 a bordo, 4 e 10, alterna galeão, para o site. O Golo 397 está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1895, seu borrô e uma bom dia. Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, 1895, bom dia. Santa Passa 2 3896, ação de identificação. Chegada Mari, desse mantém o 060. Mari 060, desculpa. Zero, prossegue final, chame torre, em 118, decimal 9. 1895, isso? Isso. Obrigado, até logo. Uniforme Índia Delta November, Salvador. Delta November, decolado de Sebastião de Jauá, para a Feira de Santana. Acender para 2000, acionado 2000. Unicódigo 5031 no Índia Delta November, então prossegue visual para a feira. Afirmo, acionado 5031. Então seu nível correto é 2500 pés, sobe e mantém condições visuais. 2500, Delta November. Salvador, Rosa 1437, Rodizinho Mateu, comandando 130. 130, você era 1437, ciente, mantenha. Monitora o 1435 à sua frente, em 8 milhas, 2 mil pés acima no mesmo deslocamento. 1437. Gol 983, chama Centro Recife. 1251, alterna 1325. 2513-25, 9-3, bom dia. Alfa, 3 horas e 15 minutos, alternando Natal. Natal, 3-15-03, está livre o táxi, Apache 1, Índia Alfa, Ponte Terra, Torre 18-95, entrega 21, tem um bom dia. Obrigado, Apache, é uma espera da... Muito obrigado, até a próxima, bom trabalho. Salvador, Modi Azul 4207, livrou a sua escolha. 4207, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Né? Alfa, Juliette 01, 4207. Contato radar na decolagem, sobe e mantém o 360, deve ser vigilante. Ele subiu e mantém 360, 397. 243, está livre o táxi, nessa Chuchu Hotel, chamar a torre 1895 para cruzamento da P12. No 98, desça 2000 pés, o ajuste no 021. 2000, 221. O 345 chama Centro Recife, 12685, alterna 12545. Pra Morro, é isso? Ok, aguarde. Quantas milhas? 10 milhas. Livre, após lida. E aí, mantém a tua 220, vou 10 milhas após lida. Vou no 397. Sofera no 345. 345. Chame Centro Recife, 12685. Alternado 12545. 260 levou. Bono 260, prossiga na Alfa e aguarde esse da Juliette. Alfa, aguarda onde está a Juliette? 260. Três da TAM, desce, mantém o 050. 050, 3896. 3198, autorizada final no 0. Autorizado, o chame 140, chame para o táxi. Contato aqui com a IES agora, só um instantinho, Vitor Mike Beck. Sim, Coropola. Natal 2:50:37 a bordo, para o táxi chama 2-808-95 Condor 22. Tá Juliette, 1260, tá bom. 1260, ingresso é Juliette para o portão 8. Juliette, portão 8, 1260. Vitor Mike Beck na escuta, pacota. Vitor Mike Beck, atualizado o Cairo, nível, perdão, a 1.000 pés pelo litoral sul, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé. O transponder é 0161 e o controle em 1.20.8, contigo. Transponder 01161, ok? Total 9919. Total 9911, contato radar, sai da MOMA, sobe e mantém o nível de voo 310, vigilância. MOMA 310, 9919. Aero no 437. Chame o controle Aracaju em 1203. Thank you. Brasil 999. Aguarde a autorização do centro. Na sua escuta. Atingindo o 050-3896. 3896 autorizado 3 mil pés, ajuste no 021. 3 mil pés, 3896. São 3198, complete a aproximação, chame torre 1 no 86. Fernando Torres, 86, boa. Eu corrijo, é 1 no 895 a torre. 895. São 3896, 2 mil pés, autorizada final 10. 2 mil, repórter estabilizado, 3896. Índia Delta November? 20 milhas de Salvador, mantenha as condições visuais, prossiga na frequência de coordenação. Livre à direita, chama a torre 1862 no ponto 0, perdão, 1895 no ponto 0, tem um poder. Quebec Serra, Salvador. Kilo Quebec Serra, mantém as condições visuais, reporte Paris. Um abraço. Controle Salvador, muito bom dia, o Olympus 4-3, decolado, Operação Atlântico. Olympus 4-3, sobe e mantém o 050, contato radar vigilante. Ok, o Olympus, se possível, eu gostaria de manter 5 mil pés, mantendo o ajuste no 021 na área, acendendo nessa torre. 5 mil pés, sente. Quebec Serra, voe para rotatória. 3896 da TAN, localizador, completa aproximação, chame torre 11895. 1895, agora com a torre, 3896. Controle, gol 1397. Gol 1397. Cruzo 270, chama Centro Recife. 1251-13325. A Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3198. Salvador, muito bom dia, o Condor 22. Condor 22, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 350, vigilância. Ascensão 350, por gentileza, coordenar pra gente o 310, se autorizado, não tem como sinal. Aguarde autorização junto ao Centro Recife. Ciência, sua escuta, obrigado. Total 9911, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2085, 2545, total. Condor 22, autorizado ao final 310. A gente vai acender para 310 como final Condor 22. Solo de Salvador, tem 3896, vai ingressar agora na Alfa, na sua escuta. Salvador, tem 3896. 3896, bom dia. Prossiga na Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa, Juliette, 62, 3896. Redução Salvador, seu papá Tango Victor Mike Quebec, aquele cordial bom dia, again. Sou Mike Quebec, dentro de condições visuais, reporte farol da barra. Autorizaria uma atenção ao 2500. 2500 autorizado, Victor Mike Quebec. Muito grato. Kilo Romeo Oscar em condições visuais, voe para a rotatória. Visual Mono 7, Kilo Quebec Terra. Quebec Serra, chame torre em 1, 18.95. 18.95, Terra. Olympus 43, Salvador. Ah, desculpa, Olympus 43. Qual será o tempo total de voo? 6 horas. 03? 06. 06. Quando o senhor tiver a 60 milha de Salvador, o senhor vai chamar a Defesa Aérea Canal 18, alternativa Canal 105. 60 milha de Salvador, chama a Defesa Aérea 18 e 105, Olympus 43. Controle Salvador, Oxané, 6140. Número 40, contato radar. Sobre o nível de voo 350, vigilância. Vigilância, 6140. Autoriza o 6140 voar Aracaju, no presente? Mantém a saída 6140. Mantém, 6140. Condor 22, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Recife, 12685, 2545, Condor 22.